no 606, direita até pro 275, voo no 606, permanece alternado. Direita pro 275, voo no 606. Atrizão 5-2, dê se mantenha 5.000, ajuste 1.021 na chegada da Mara, guarda LS, então 3-1-5-2. Acione a identificação. Ok, desce da 5.000, 0-0, na chegada da Mara, e poderia voar estado. Perfil da estrada, vira setor, temos aeronave setor norte para o sequenciamento, então 3-1-5-2. Conseguir visar o atraso aí, obrigado. Vou no 606, direita, até pro 340. Se tiver falhas, vou ir para Simbra na marcação 095. Direita 340, em caso de falha, marcação de 095, vou a Simbra, vou no 606. Meia direita na proa 070, reporte estabilizado. 070, reportar estabilizado com o 606. Romeu 06 estabilizado no localizador? Tá sim, vou no 606. Flete ILS, torre 118, decimal 95. 95, vai chamar Gono 606, obrigado. Gono 643, decimal tem 2000, autorizado final ILS, Gono 643. Descendo para 2000 para estabilizar o ILS, Gono 653. 152 é o número 4 na aproximação, emitir redução para 2109. 2109, reduzindo 3000. 3891, desse mantenha 3000, se possível mantenha a velocidade até próximo apelo. 3000, vai manter então, 2509. Boa noite, Salvador, o FG 5899 com a Delta. Boa noite, Web 5899, acione Dente, desse mantenha a altitude de 6000. Ajustado em 1021, autorizado a chegar à mar e aguarde o ILS X-Ray, Web 5899. Meia dúzia mil, Web 5899, posso aprovar a Star? Eu mantenho o perfil da Star, aguarde possibilidade mais próxima. Ok, aqui o centro pediu para acelerar. Pode acelerar, porém ainda mantém o perfil da Star. Aguardando mais próxima a possibilidade, é o número 5 na aproximação. Ok. Final da 10, Gol 643. Complete final ILS, torre 1186, correção 1895, Gol 643. Confere para o 1643. Torre 1188, decimal 95, chamando a torre 1643. 1895, grato, boa noite, bom trabalho. Somente um pouso. TAM 3891, desse mantenha 2000, autorizado final ILS. 2000, autorizado final do X. Então 3152, desse mantenha 3000. Desse mantenha 3152. 5899, desse mantenha 4000. 4000, Web 5899. Oi, Salvador, boa noite, Felipe 5344, informação Delta. Siga. É o 5344, informação Delta. 5344, desse mantenha a altitude 5000, ajuste 1021 na sua identificação, autorizado chegada Mari, 5344. Para 5000, 1021, 5344, 5344. Web 5899, está autorizado agora direto ITAP. Oi, ITAP, Web 5899. Controle Salvador, azul 4062, usando nível 230 para nível 170. Azul 4062, desça para 6000, ajuste 1021, acione identificação, aguarde procedimento ILS X-Ray, Azul 4062. Azul 4062, você descreve para mim, para 6.0. Afirmo. Então, 3152, para descer e manter 2000. Desce, mantém 2000 para 3152. Então, 3152, inicia redução para 1.709, irá seguir o tráfego da companhia. Reduzindo 1.70, 3152. 5899, desse mantém 3000. 3000, Web 5899. 344, desse mantém 4000. 4000, para 5344. Azul 4062, desse mantém 5000. Azul 4062. Autorizado final ILS, chamando torre 1-18 decimal 95, então 3891. Obrigadão, boa noite. Até. Autorizado ILS, Afirmo, autorizado. Web 5899, vê se mantém 2000. 2000, Web 5899. Controle Salvador, boa noite, o Gol 1896 está com a Delta, assistindo no 70. 1896, desça até 6000, ajuste 1021, aguarde o ILS X-Ray pista 90, ajuste 1021, acione modo ident. Tá, a gente identificou, desce até 6000, está 1021, boa noite, 96. Boa noite, 6258, acione identificação, desse mantém 7000, ajuste 1021, autorizado chegada à Mare, guarde o ILS X-Ray. ILS X-Ray, chegada à Mare, então 3152, complete o final LS, torre 118, decimal 95. 395, Web 5899, autorizado final LS, WebJet 5899. Autorizada, cruzará interceptando o Web. Trip 5344, desse mantém 3000. 3000, 5344. Azul 4062, desse mantém 4000. Azul 4062, desse mantém 4000. Gol 1895, desse mantém 5000. Eu vou 1896? É, desculpe, 1896 da Gol, desse mantém 5000. Web 6258, desse mantenha meia dúzia de mil. Meia dúzia de mil, poxa, né? Meia dúzia de coisa, hein? Afirmo. Confirmo, 6258 da Oxané, vê se mantenha 6000. Deseja manter um nível 140? Assim. Então mantém 140, espera intacto, pode ser? Vai, continua a posição aqui para a TNB? O próximo a posição aí na Star, ITAP, mantendo o nível 140, azul 4062. ITAP, nível 140, para a TNB, obrigado. Desse mantém a altitude de 4000. Desce para 4000 no 896. O Xané 6258, desse mantém a altitude de 5000. 5000, 6258. Romeu Bravo Fatal, serviço está terminado, mantém nível 130, chame controle Aracaju na frequência 120.3. Papá Romeu Bravo Fatal. Boa viagem. 5, posição, Webjet 5899 com flash final S, chame torre 118.95. 895, muito boa noite, até a próxima, Web 5899. Até. Jeep 5344, desse mantém 2000, autorizado final e ILS. Ajuste permanece no 021. 021, ciente para 2000 pés, portanto, autorizado ILS 5344. Boa noite, 96, desse mantém a altitude de 3000. Desce para 3000 no 896. O Xané 6258, desse mantém a altitude de 4000. O Xané 6258. Salvador, azul 4062, já executou o procedimento e está pronto para a perfuração da escala. Está novamente. Então, vamos fazer o seguinte: faça uma espera quando na perna de afastamento será alongado para o sequenciamento e aproximação. É por isso que somente o alongamento na perna de afastamento será o suficiente para aproximar na sequência, ok? Mantenha ainda o nível 140. Reposte na perna de afastamento. Azul 4062. 4062. Xané 6258, inicie redução para 2.10 nós. O Xané 6258. 210 nós, Xané 6258. Bruno 4062, LVDC manter nível 120. 120. Azul 4062. Base 140-62, livrando o nível 140 para 120. Estimativo, fazendo uma espera, reposta na pena de afastamento. .344, complete final S, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, gol no 896, desse mantenha 2000, autorizado final LS. Desce para 2000, autorizado LS no 896. Oxané 6258, desse mantenha altitude 3000. 3000, 6258. Gol no, questão azul, 4062, mantenha da perna de afastamento, desse mantenha o nível 110, 1110. Azul 462 no afastamento para 1110. Estimativo, mantenha da perna de afastamento, aguarde para a curva de aproximação. Azul 462, mantendo afastamento. Até o nível 100100, está deixando o tráfego aí na lateral, em breve será orientado já apenas a curva de aproximação e autorização de prosseguir no perfil da estrada. Azul 4062, descida agora até 4000, já deixou o traço na lateral no perfil da estrada. Azul 4062, descida para 4000. Azul 4062, está agora sob critério, descida autorizada apenas de a curva de aproximação. Interceptar o perfil da STAR, prosseguindo na STAR. Até 4000, azul 4062. Azul 4062, chegando para a esquerda para interceptar o perfil da STAR. Para a STAR. Xané 6258, desse mantenha 2000. 2000, Xané 6258. Mantenha 3000, azul 4062. Azul 4062, descido para 3000. Gol no 896, intercepta o localizador em Duna, com flash final S, chame torre 118, decimal 95. Paciente, 895, obrigado, boa noite. Boa noite. Xané 6258, autorizado final ILS. Está autorizado ILS por Xané 6258. Do 4062, desse mantenha 2000. Azul 4062, deixe 2000. Seu localizador é 6251. Aliás, 62598. Complete o final do procedimento, torre 11895, o Xané 6258. Azul 95, obrigado, boa noite. Boa. Azul 4062, autorizado final ILS. Azul 4062, sente autorizado final ILS. Região 70, essa identificação, desse mantenha a altitude de 5000 na chegada à Mari, aguarde a LS XU, ajuste 1021, tanto região 70. Controle Salvador, boa noite, 9689.